Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Vamos nessa, vamos dançar! Danças de paixão! De novo chegando e a galera já fazendo planos. É sexta-feira, reggae flambo mais cedo, faz a barba do cabelo e hoje tem a roça. A mulherada já acendeu a marca do biquíni, pois o pince no umbigo tá pronta pra desfile. Eu vou descer, vou pro arrocha, lá o bicho vai pegar. Fim de semana de novo chegando e a galera já fazendo planos. É sexta-feira, rei trampo mais cedo, faz a barba o cabelo que hoje tem a rosa. A mulherada já acendeu a marca do biquíni, pois o pinço no umbigo tá pronta pra desfile. Eu vou descer, vou pro arrocha, lá o bicho vai pegar. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. E essa daí vai pra toda a galera que gosta de arrochar e comer muita água. É nóis! Ei, bagaceira! De novo chegando e a galera já fazendo planos. É sexta-feira, rei o trampo mais cedo, faz a barba o cabelo que hoje tem a roça. A mulherada já acendeu a marca do biquíni, pois o pince no umbigo tá pronta pra desfile. Eu vou descer, vou pro arrocha, lá o bicho vai pegar. Fim de semana de novo chegando e a galera já fazendo planos. É sexta-feira, rei do trampo mais cedo, faz a barba o cabelo que hoje tem a roça. A mulherada já acendeu a marca do biquíni, pois o pince no umbigo tá pronta pra desfile. Eu vou descer, vou pro arrocha, lá o bicho vai pegar. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa. Uísque, cigarro, conhaque, cerveja. A roça tá rolando e nós bebendo na mesa.